Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 320, é também o último desta série, antes da pausa para férias. Durante o mês de agosto iremos transmitir algumas reposições deste último ano. Para hoje temos ainda uma conversa fresquinha. António apresenta o nosso convidado desta semana. Uma conversa para a época, da época que não realizada, irão perceber depois ao longo da entrevista, durante o mês de agosto, nem nada que o pareça, mas agosto é férias, é evasão, é aproveitar o bom tempo, o não horário, a existência da folga do controle do relógio. E temos aqui Mateus Brandão na senda de grandes viajantes, grandes caminheiros portugueses, de homens da aventura, que relata nesta conversa, que já tem direito ao livro, Destino Sul, do Cabo Norte até ao Cabo Agulhas, na África do Sul, da Noruega à África do Sul, uma edição da Parsifal, uma grande viagem. O caminho é sempre em frente, como se costuma dizer, e caminhar se faz caminhando, é o que Mateus Brandão fez. Contra o abrugosamento, o laxismo do sofá, a guerra eterna contra as salas de cinema e a televisão, aquela coisa que é o engordar sucessiva e constantemente um dia atrás do outro, temos aqui um grande testemunho, um grande retrato, o convívio com outras culturas, outros povos, e é, de facto, de salientar a Jordânia, essa experiência única, e depois, no Sudão, a África profunda, a África genuína, sensível e epidérmica, mas ao mesmo tempo pura e transparente e cristalina. Uma grande viagem, um grande retrato e uma grande conversa. Boa noite, boas férias e, claro, melhores leituras até setembro. Mateus Brandão nasceu em Santa Maria da Feira, tem 31 anos e é arquiteto de formação. Desde muito novo, apaixonado pelas viagens, tem circulado nos últimos anos por Portugal e pelo estrangeiro. Espanha, Marrocos, o leste e o norte da Europa foram alguns dos destinos das suas primeiras incursões. Em 2011, parte para a sua grande aventura: ligar por via terrestre e recorrendo sempre que possível ao comboio, o Cabo Norte, na Noruega, ao Cabo Agulhas, na África do Sul. Destino Sul, uma edição da Parsifal, é o relato dessa odisseia. Boa noite, Mateus Brandão. Obrigado por ter aceito o convite. Na pequena introdução que fiz, já está quase dado o mote para a nossa conversa. O que é aquele seu fascínio? Já iremos ver mais tarde a questão do comboio, do trem, que é do seu imaginário, daquela sua vontade que o faz partir. Mas o que é isto? Quando percebeu e sentiu que muito da sua cosmovisão, muito daquilo que é o seu sentir como ser vivo, também contempla exatamente isto da viagem? Bom, antes de mais, boa noite. É difícil de explicar. De facto, acho que vem desde o berço. Essa vontade de viajar, essa necessidade quase, vem de muito cedo. E é de facto em viagem que eu me sinto completo. E portanto é extremamente importante para mim, é quase um vício, é o meu vício, e são de facto as viagens. Mas tentando estabelecer um pouco disto, desde o berço, desde que se conhece, mais ou menos, todos nós, melhor ou pior, ou pelas leituras que fizemos, pela literatura, pelo cinema, por tudo aquilo que volta e meia nos vai chegando nesta sociedade da comunicação, em que quase tudo é visto, quase tudo é lido, quase tudo é conhecido, o que é que anima uma pessoa relativamente jovem, de facto, a particularizar e a acantonar, se quisermos, num dos meios que possibilita estas viagens, que no seu caso até é o comboio? Como eu digo, de facto, difícil de explicar. Eu acho que o comboio tem uma mística que mais nenhum outro meio de transporte possui. Além disso, acho que se calhar vem muito de uma viagem que fiz entre o Porto e Lisboa, tinha eu 15 dias de vida. É possível que esteja um pouco por aí também. De resto, acho que, como disse há pouco, o comboio é de facto o meio de transporte mais interessante para se viajar. É aquele que permite um melhor contacto com as pessoas e com a paisagem que nos envolve. E isso acaba por ser o mais importante nas viagens, esse contacto com as pessoas. Uma das coisas que tem o comboio, aquele comboio do. Porque nós iremos perceber, pelo menos em dois terços do seu texto, deste relato, a questão dos comboios na Ucrânia, na antiga União Soviética, e depois o comboio africano, que muito desse tipo de viagem, para além daquilo que é uma espécie de microcosmos, e até aquilo que é a vida genuína, como o Mateus Brandão disse. O comboio, aquele comboio que nós temos do cinema, o nosso comboio em Portugal, até há relativamente pouco tempo, ainda é esse objeto quase, por um lado, lúdico, mas ao mesmo tempo também um objeto quase possuído de uma certa, de um certo cariz romântico ou delicado, que faz parte da ligação entre aquilo onde nós estamos e paraísos supostos que ainda existem. Também é um pouco esta a ideia. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é isso que eu muitas vezes descrevo no meu texto, sobretudo em viagens, como precisamente na Ucrânia, onde os comboios ainda são muito o retrato de uma herança soviética. Ou então esse comboio que falou em África, o comboio que liga Dar es Salaam a Capirimposhi, na Zâmbia. Que é um comboio que atravessa grande parte do Vale do Rift e atravessa tudo aquilo que é, penso eu, o imaginário coletivo daquilo que é a África. O comboio tem muito isso. Eu penso que ainda é o único meio de transporte ao qual as pessoas acenam a sua passagem e tudo isso torna a viagem de comboio uma experiência muito mais agradável. Sem ser assim um pouco etnocêntrico naquele sentido, mas percebeu ou sentiu durante essas viagens que esse comboio dessa parte em que vai do Quénia ou da Tanzânia até à Zâmbia é um pouco aquele comboio que todos nós, melhor ou pior, percebemos no cinema de aventuras, daquelas heranças até da banda desenhada do Tarzan, de alguma presença, se quisermos, quase no limite, sem qualquer tipo de conotação colonial, é exatamente essa presença colonial que ainda está, e mesmo o colonizado, neste caso hoje independente, de direito e com toda a reivindicação mais que justa, ainda percebe que esse comboio é qualquer coisa que liga aos povos, às civilizações, às trocas comerciais, à própria cultura. É um pouco esta amálgama de simbólica, se quisermos, que ainda se pode notar nesse mesmo comboio, nesse caso concreto. Sim, eu creio que sim. Até porque esta ligação ferroviária foi construída na década de 60, precisamente para ligar o Lusaka, na Zâmbia, ao mar, porque a Zâmbia não possui qualquer acesso marítimo e esta era a única forma de escoar tudo aquilo que eram os seus produtos. E, portanto, é também uma ligação cultural, económica e comercial entre a Zâmbia, num caso mais concreto, e todo o mundo exterior. E isso sim advém de uma herança colonial, sem dúvida. Depois, por outro lado, também temos as estações dos comboios, nomeadamente duas que o Mateus Brandão refere no seu livro, a estação de Limoges e a estação de Antuérpia, na Bélgica. É de facto, para quem conhece, esse seu maravilhamento, quase essa sua tautologia, essa quase verdade incontornável, quando diz, como viajante empedernido e de uma causa que lhe possibilita, pela espera, pela demora, pelo tempo que é obrigado a fazer, a solicitar umas horas de repouso na própria estação, e lhe vão dizendo, ah, é impossível, tem que sair da estação e esperar até ao outro dia para conseguir viajar, apesar destes contratempos, ainda tenha a lucidez e a capacidade de se maravilhar, porque é arquiteto, é fácil também fazer a ligação. De qualquer das formas, essas estações que normalmente as pessoas vão apressadas para apanhar o transporte, porque questões de trabalho ou de viagem, e há sempre aqueles atrasos de última hora, apesar disto tudo, destes sinais, ainda tenha a capacidade de olhar, por exemplo, para esta estação de Antuérpia e, dando essa definição quase dogmática, sem qualquer tipo de contorno e característica negativa, dizendo que é realmente um objeto, ou pelo menos um edifício único e o mais bonito que o planeta Terra tem em termos de estrutura, o mundo ferroviário. Sim, isso acontece recorrentemente. Eu acho que o espaço da estação é ele também um microcosmos. É, uhum. E quem viaja com um bocadinho de tempo, o espaço da estação tem sempre muito que apreciar. Desde logo, uma das coisas que mais me fascina é sempre os destinos dos comboios, afixados em diversos locais. Depois, o próprio edifício em si é sempre iconográfico, o que para quem tem alguma formação arquitetónica, isso acaba por ser sempre interessante de perceber. E depois, toda a vida, toda a agitação das pessoas que por ali passam, são sempre objeto de uma certa contemplação. E o espaço da estação consegue sempre surpreender-me, porque é sempre diferente. As chegadas e as partidas, todo aquele mundo que decorre ali em volta dessa necessidade quase de viajar, é sempre bastante interessante de constatar. Uma das coisas também que se percebe, ainda nesta fase da viagem, é a ligação que o Mateus faz ao Sud Express. O Sud Express, toda a gente sabe, para quem conhece a cultura da segunda metade do século XX português e o modo de viver, está muito ligado à imigração. As pessoas que tomavam o comboio em Paris, na Gare du Nord, em Bordeaux, e depois ter que mudar na fronteira, porque, de facto, a tabela espanhola era um pouco diferente do resto da Europa e da portuguesa. Ainda se consegue perceber que o comboio ainda possui, este tipo de comboio, ainda possui algum resquício dessa memória coletiva portuguesa ou já está desvanecido no tempo, servindo-se hoje, ainda quem vive, nomeadamente em França, ainda usa outro, já usa outro meio de transporte, as carreiras de custo low cost e até alguns autocarros, mas esse comboio ainda continua a funcionar como qualquer coisa que, referindo-se às estações, nomeadamente de Paris, quando chegavam os imigrantes portugueses, ou nas férias, nesta altura do ano, isso ainda é visível? Eu penso que cada vez menos. Aliás, o serviço está muito diferente nos últimos anos. Mudou bastante e ainda bem, porque o comboio que fazia esta ligação era bastante rudimentar para uma viagem tão longa. Uhum. E é fácil perceber que hoje em dia já não se sente essa diáspora, essa... Uhum. O comboio como meio de partida para esse destino, que era muitas vezes Paris. Uhum. Já não se sente muito no Sud Express, ainda que se perceba que é um comboio que liga comunidades e é o comboio que traz as pessoas de volta à pátria. Uhum. Mas continua a ser um comboio mítico. Uhum. É dos mais antigos expressos da Europa. Essa carga simbólica ainda, quem olha para esse comboio, no imediato, é logo transportado no tempo para os anos 60 e 70, percebe-se isso, que ainda quando se olha para o Sud Express, salta logo ao imaginário esse tipo de referencial? Não, eu creio que já não. Já não. Pela composição em si do comboio, claro, já não conseguimos ter essa, uhum, essa percepção. Contudo, no interior do comboio, uhum, e aliás eu digo precisamente isso, ainda há resquícios, uhum, dessa lembrança, uhum, ou dessa memória. Mas, de facto, era um comboio importantíssimo para a comunidade imigrante e é pena que entretanto, ou melhor, é pena no sentido quase romântico e para quem aprecia... Estas questões ferroviárias, uhum, mas de facto havia necessidade de melhoramento nos serviços e ela foi conseguida, retirando, claro está, essa carga quase romântica da viagem ao Sud Express. Uhum. Vamos dar um salto na nossa conversa e no espaço geográfico, porque a entrevista e o tempo também é assim, urge. O Mateus encontra-se na Suécia, encontra-se com um colega, um antigo colega de estudos, o Nuno, e depois daí avança para a Noruega. A Suécia é mesmo assim, há um rigor luterano, há toda uma prática que é fazer todos os dias hoje aquilo que se fez ontem e o que se faz hoje irá quase certeza amanhã, tirando esse lado mais ou menos também ritualístico que são as bebedeiras monumentais de fim de semana. É mais ou menos isto e a sensação que se tem, apesar de o Mateus ainda gastar algum tempo falando da Suécia, também se percebe nas entrelinhas a vontade e aquilo que é quase uma agitação interior, o chegar rapidamente à Noruega e ao Cabo Norte. É este o ponto de transição para a viagem em que se começa a notar, de facto, o envolvimento do Mateus Brandão à espera do dia de iniciar essa viagem? Sim, a viagem teve este prólogo entre Portugal e o Cabo Norte, uhum, todo ele feito também via terrestre e maioritariamente de comboio até Narvik. Uhum. A Suécia, eu gosto muito da Escandinávia, apesar de tudo. Percebe-se. E a Suécia foi um pouco isso que acabou de referir. mas em Estocolmo, sobretudo em Estocolmo, percebe-se que as pessoas têm uma relação muito estreita com o espaço exterior, com a vida ao ar livre, sobretudo. Eu estive na Suécia no final do mês de agosto, inícios de setembro, e o clima ainda permitia essas estadas. Deambulações noturnas. Sim, e no que toca às diversões noturnas, é uma coisa estranha porque o álcool na Suécia só se vende nas lojas, e é de facto estranho num povo tão certinho, como se costuma dizer, perderem quase a compostura nessas noitadas. Depois, o Mateus chega à Noruega. Neste entretanto, também vai deixando alguns pormenores importantíssimos e essenciais e fundamentais da nossa memória coletiva. Na Noruega encontra Jim e amigos de todo o mundo, que Jim também tem amigos em tudo quanto é sítio, inclusive no Afeganistão, mas o Mateus encarrega-se de trazer aqui para o seu texto, para o seu livro, algo que também, não sei se, penso que sim, penso que sente uma necessidade interior de também compartilhar um pouco desta brutalidade, desta memória que foi a Segunda Guerra Mundial. No caso concreto, a mãe de Jim, que foi companheira de escola de Idar Israel Fischer. É mesmo assim, olhando para os nórdicos, no caso da Noruega, que foram colaboracionistas, houve partidos que alinharam com as tropas e com os nazis, com a cultura, grandes escritores, que também eram mais ou menos adeptos e apaniguados destas ideias racistas e da superioridade genética vindo do centro da Europa, mas é um pouco também a sua vontade de deixar a sua marca pessoal, neste seu relato. A Segunda Guerra Mundial exerce um enorme fascínio em mim. E eu, sobretudo nas viagens para o leste da Europa, eu fico sempre com a sensação que ainda há resquícios desses anos turbulentos. É uma memória viva. Uma memória viva, sem dúvida. E na Noruega, isso foi mais que evidente, em várias situações, em memoriais que eu visitei e que ainda hoje eram lugar de onde as pessoas iam depositar flores, portanto, onde iam prestar a sua homenagem. E na Noruega vi um pouco se calhar o outro lado da moeda, porque assisti, por exemplo, a uma pedra que tem uma inscrição com a cruz do exército alemão. Porque aparentemente não eram tão mal recebidos assim. Um próprio cemitério alemão em Narvik, que está impecavelmente cuidado, e tudo isso é sempre algo perturbador. Em todo caso, percebe-se claramente que a guerra não é, independentemente dos lados, é para quem a combate, sobretudo, algo de. Quer dizer, não se escolhe, é uma obrigação e é tão triste pensar num soldado de 18 anos, francês ou inglês, abatido em combate como um soldado alemão. Isso percebe-se nesse cemitério alemão, percebe-se muito isso. Não faz qualquer sentido. A ver, a ver, a ver, a ver, una amarga Uma das coisas que o Mateus também diz, que viajar é a busca de uma complementaridade pessoal, é determinação e vontade, e apenas isso, e depois para constatar que o homem é um ser pacífico e cooperativo. Usa depois também aquele conceito técnico de coach surfing. Funciona mesmo? É mesmo isto? Quando nós nos pomos assim a olhar, como é possível fazer 20 mil quilómetros à volta disto, sem qualquer tipo, claro que há sempre aqueles pequenos contratempos de uma viagem tão longa, em termos de duração de tempo e espaço, quilometricamente falando, de qualquer das formas, permite ter esta lucidez e esta vontade e esta segurança quando nós hesitamos muito, às vezes fazer uma viagem de Braga, no caso, até, sei lá, até Istambul ou uma coisa qualquer, ou de automóvel, ou de um meio não tão rápido, ficamos tão inseguros, tão uma angústia tremenda, e o Mateus Brandão acaba por fazer estas afirmações tão lineares, tão simples, tão singelas, mas ao mesmo tempo também verdadeiras, é mesmo assim. E há uma lealdade, há uma solidariedade que depois até permite dizer nos que vai encontrando pelo caminho, até qualquer dia, algures no caminho. Sim, é de facto assim. Até porque eu costumo responder às pessoas porque muitas vezes me dizem que me gabam a coragem. Uhum. E aliás, é assim que eu começo o livro. Que não se trata de coragem, trata-se sobretudo disso que acabou de referir, que é essa complementariedade pessoal. É quase um prolongar de mim mesmo a viagem e, portanto, depois tudo aquilo que acontece acaba por ser algo que eu junto a mim e à minha necessidade de viajar. E depois no caminho há sempre isso que disse, que essa solidariedade, esse bem receber das pessoas, isso acontece em grande maioria dos casos, e o Couchsurfing é uma excelente ferramenta para isso. Que funciona com um grau de confiança bastante elevado e quando se consegue ser hospedado por alguém local é sempre muito mais interessante, porque acabamos por ver e conhecer realidades que de outra forma não teríamos possibilidade, e é hoje em dia uma ferramenta imprescindível para quem viaja desta forma. Dá para fazer, por exemplo, este tipo de leitura, este tipo de interpretação? Estes homens e estas mulheres que andam assim no caminho, é tudo gente boa, boa praça? Ou há no meio, também disto tudo, alguns aldrabões, há uma malta assim um bocado manhosa, que fazem às vezes duvidar e balançar um pouco a motivação com que se parte para uma viagem? É tudo malta assim de boa onda, como se costuma dizer? Eu acho verdadeiramente que sim, até porque acho que é preciso ser-se assim para se conseguir viajar desta forma. Eu também acredito que sim, porque não é possível enverdar por um tipo de vida ou vivência deste género se não é boa onda. Também parto dessa aporia e dessa asserção. Mas não há assim também de vez em quando um artista que aparece no caminho? Sim, ocasionalmente sim, mas... É tão raro que é difícil ficar na memória. Aliás, eu tenho um pouco isso, que é as más memórias são difíceis de perdurar. E, portanto, se calhar também não me recordo assim de ninguém com quem me tenha cruzado e que eu tenha achado que não entra neste, ou não encaixa neste diagnóstico de pessoas com bom espírito. Quando estão a viajar. Uhum. Outro salto na sua viagem, vamos até à Ucrânia, a caótica Kiev, e depois uma viagem de comboio onde um próprio turco, presumo eu, Ugur, lhe vai sabendo da intenção de passar na Turquia, após a Bulgária e estes países da zona do Mar Negro, lhe vai alertando o Mateus, dizendo não confies num turco, porque isto não é malta de grande folga, nem de grandes empatias. E, de qualquer das formas, o Mateus, mais adiante, vai dizendo que, entretanto, dá de si que o Gur e mais um rabino, aparentemente inconciliáveis, estão numa amena cavaqueira, trocam comida, após as orações típicas de um homem religioso, e dá para perceber que realmente estamos num mundo diferente, que depois também vai colando aqui neste seu enorme desenho, desta sua grande viagem, desta grande fotografia, mais um outro fotograma, que é a viagem de autocarro, em que as pessoas entram à vontade e vão passando o dinheiro certo da viagem correspondente. Também aí, isto existe, é mesmo assim? Sim. Essa passagem por Kiev acabou por ser bastante interessante. Eu não, Kiev, ao início, era foi daqueles sítios onde eu pensei que não conseguiria ficar mais do que um ou dois dias, mas depois tornou-se uma cidade que se aprende a gostar, e acabei por conhecer pessoas de diferentes latitudes e que me mostraram, lá está, essa ideia de que o ser humano é um ser pacífico e cooperativo. E conhecia com Ur, porque ele sendo turco e ele professava um credo difícil de entender, mas percebi claramente que havia, sobretudo por parte desse rabino, alguma desconfiança inicial, mas que Ur tentou rapidamente contrariar, e inclusive esse rabino era kosher, ou seja, só Pois, comia. aquelas alimentos debaixo de um ritual muito próprio da Exatamente. confessão e o abate dos animais. Tudo, exatamente. E Ur fez o possível para que conseguissem ter uma refeição juntos sem que interferisse com esses rituais. Isto é extremamente importante porque, numa altura de desaguisados, sobretudo por motivos religiosos, é importante perceber que nem tudo está perdido. Depois, a viagem a Istambul é uma cidade pela sua atmosfera. Israel, Chipre também passa quase a correr, faz parte do roteiro. Não lhe anima grande simpatia, ou pelo menos empatia, em relação à ilha de Chipre, dividida em duas comunidades nacionais autónomas, o norte turco e o sul de cultura grega. E depois vai a Israel, também não, num primeiro momento não lhe faz parte do seu roteiro, apesar de Ofer e Imbul terem-no convencido a visitar Haifa e Jerusalém, e depois chega a Jerusalém e percebe que é uma cidade marcadamente religiosa, onde o sinal do sagrado é muito profundo e intenso. Também há este tipo de momentos, de decisões que são feitas assim um pouco em cima da hora e que depois acaba por ter sempre uma mais-valia, acrescentar qualquer coisa a esta decisão. Sim, o que acontece na Turquia, no momento em que eu estava em Istambul, é que eu recebia notícias da Síria com alguma frequência, e aquilo que me diziam é que não era aconselhável atravessar o país. Isto, para mim, que pretendia fazer toda a viagem sem recorrer a qualquer voo, foi um pouco desapontante, mas de facto achei que era prudente seguir esses conselhos, e então tive que encontrar uma alternativa. E a alternativa passava precisamente por ir até ao Chipre, porque há ligações marítimas convencionais, e depois na ilha procurar um barco que me conseguisse levar até Israel ou até ao Egito. Ao Egito. O que se tornou praticamente impossível. Depois o Chipre foi de facto um pouco desapontante. Eu nunca percebo se a culpa é minha ou se a culpa é do local que eu estou a visitar, mas de facto acabou por ser ainda assim mais um daqueles momentos em que marcantes, porque essa divisão entre o Chipre do Norte e o Chipre do Sul, através de quase que um muro, mais parecia o Muro de Berlim, porque havia de Nicósia a meio e o Forte de Nicósia, uma fronteira guardada por capacetes azuis, é muito estranho, tanto nós a falar da Europa ainda. Aliás, o Chipre é um membro efetivo da União Europeia. Tudo isto é um pouco estranho. E depois então acabei por ter que seguir para Israel, e ainda bem, porque essa visita a Jerusalém foi de facto importante em todo este trajeto, porque eu costumo dizer que acho que é lá que o mundo se encontra, naquela medina e naquele espaço concreto, é onde de facto o mundo se encontra, onde todas as comunidades vivem em conjunto, apesar de ser ali o epicentro de todos os agrizados. Acho que é também o sítio onde se percebe que podemos viver pacificamente. Nunca parto inteiramente. Não me dou a despedida. As águas vão simplesmente presas à sua nascente. É do seu modo de vida. Fica sempre qualquer coisa. Qualquer coisa por fazer. Às vezes quase lamento, mas são coisas que eu invento, com medo de te perder. Deixei um livro marcado e um vaso de alecrim. Abri o meu cortinado, fiz a cama do lavado para te lembrares de mim. Nunca parto inteiramente. Chega à Jordânia para visitar umas ruínas em Al-Musharraya e aí vai encontrar a família de Ali. Beduínos, ainda, ou a cultura beduína. Foi assim mesmo essa lealdade, essa solidariedade tão, tão típica desse povo que permite esse envolvimento tão forte e tão intenso, percebendo-se que aquelas pessoas estão lá porque são pessoas de direito inteiro, de sensibilidade, de cultura e humanos, até quase à emoção total. Foi mesmo assim? Sim, eu acho que o povo muçulmano, o árabe, se quisermos, é talvez o mais acolhedor que eu encontrei e no meio do qual eu me sinto mais seguro até. E o que acontece em Al-Masharia é que pouco tempo, Al-Masharia é uma pequena povoação, uma aldeia, logo após a A fronteira fronteira, com Israel. com Israel. E o Ali, pouco depois de eu ter saído do táxi, acaba por Aparece-lhe assim sem mais nem aquela. começa a falar comigo, entretanto, e pouco tempo depois está-me a convidar para a sua casa, e eu, claro, digo imediatamente que sim. E foi talvez um dos momentos mais marcantes de toda a viagem, foi ser acolhido por aquela família humilde, pobre. A casa do Ali tinha três compartimentos minúsculos, uma sala com uma televisão apenas, um quarto onde dormia ele, a esposa e os três filhos, e uma cozinha que não devia ter 2 metros quadrados. Mas que naquelas 2 noites, naqueles 2 dias, foram de facto a minha família, como eles disseram que seriam, enquanto eu estivesse ali. Eu era parte daquela família e acabaram por se despedir de mim em lágrimas. Para quem viaja desta forma, estes são de facto os momentos mais importantes e os mais marcantes, e aqueles que perduram por muito mais tempo. Vamos dar um salto, porque o tempo também é isso nos obriga. Estamos em África, depois de passar pelo Egito, e o Mateus chega ao Sudão. É com grande ternura, também com uma grande delicadeza, que faz a afirmação, dizendo que realmente o Sudão é um país seguro, belo. São as pessoas mais africanas, mais afetuosas, ao contrário daquela ideia que, por vezes, um país que viveu uma guerra civil tremenda entre o norte muçulmano e o sul cristão e animista. O Sudão, apesar de todas as diferenças, apesar da decalagem enorme em termos económicos, em termos de bem-estar social, tudo isto, apesar destas adversidades da vida, o Sudão é realmente um país tão belo e que lhe merece, por parte como autor, como retratista desta África, que está já na próxima da savana ou da floresta tipicamente tropical, este carinho e esta delicadeza no trato a estas pessoas, por vezes tão injustamente julgadas e avaliadas por nós aqui no nosso conforto europeu ou ocidental. Sim, de facto, como disse, é entre os árabes e entre o povo muçulmano que eu me sinto mais seguro e mais à vontade. E no Sudão, isso foi por demais evidente, porque foram sem dúvida as pessoas mais simpáticas e mais acolhedoras que eu encontrei em todo o caminho. Isto tudo parece um pouco estranho, porque chega-se facilmente à conclusão de que aqueles países onde é mais difícil viver são talvez aqueles onde é mais gratificante viajar. E no Sudão sente-se isso sobretudo depois de vir do Egito, um país com taxas de turismo elevadíssimas, com um turismo de massas acentuado, para um país que recebe muito poucos visitantes, e perceber que não há distinção qualquer entre turista e local, quer seja nos preços, quer seja no trato. Aliás, a haver essa distinção, nós saímos beneficiados, porque somos muitas vezes oferecem-nos aquilo que nós procuramos comprar ou daquilo que nós precisamos. Foi um país incrível. As questões de segurança nunca se puseram. Viajei sempre à boleia, sem pagar nada e sem sentir qualquer risco. E foi de facto uma surpresa enorme. E foi extremamente gratificante. E percebi, entretanto, depois de chegar, que é recorrente nos viajantes que por lá passam, sentirem o mesmo que eu e acharem que o Sudão é de facto um dos países mais fantásticos do mundo. Apesar das trapalhices e dos ardis etíopes, e apesar dos alertas de dois israelitas que dizem já amanhã já vais ver o negócio que fizeste, a Etiópia também vive um pouco daquele imaginário ainda do Haile Selassie, daquele embevecimento que o imperador tinha em relação à cultura ocidental e até à rainha de Inglaterra, Isabel II, sem o sorriso, não é ironia, mas a Etiópia é assim já onde se percebe a transição de alguma verdade e de alguma honestidade para alguma atrapalhada, ou é mesmo típico, ou é fortuito esta ratoeira que lhe armaram no caminho? Há de facto uma transição enorme entre o Sudão e a Etiópia, por diversos motivos, quer sejam eles geográficos, quer sejam eles religiosos e culturais. Há uma transição muito grande. E sendo a Etiópia o único país de África que nunca foi colonizado, há ali, se calhar, um certo orgulho vincado que torna difícil a viagem. Eu penso que a Etiópia, se calhar, pode-se comparar de alguma forma à Índia. São países que exigem bastante do viajante. E foi isso que aconteceu. Era muitas vezes ludibriado. E foi o único sítio onde me tentaram assaltar, mais do que uma vez. Mas penso que, apesar de tudo, a Etiópia é um país com paisagens incríveis. De facto, as pessoas não foram aquelas, não foi o melhor, não foi um dos highlights da minha passagem pela Etiópia, infelizmente, apesar de que, como é evidente, encontrei pessoas fantásticas. Mas o que é incrível é que depois, no fim disto tudo, apesar de ter saído com ter deixado a Etiópia um pouco desgastado, a verdade é que hoje aquilo que são as minhas histórias recorrentes sobre a viagem passam muitas vezes pela Etiópia, e acaba por ser um momento marcante. O Tincat e o Axum e a questão da Arca da Aliança também é uma memória muito forte. Sim, sem dúvida. A Etiópia é de facto um país à parte de qualquer preconceito ou pré-conceito que possamos ter estabelecido. Um país que com um calendário diferente do nosso, com uma forma de contar as horas diferente da nossa, com uma cultura religiosa extremamente vincada e completamente diferente de todo o resto do mundo. E com celebrações que são verdadeiros festivais, e foi o que aconteceu em Axum, com a celebração da Epifania, que é a única ocasião em que a Arca da Aliança sai à rua em procissão para benzer uma espécie de piscina improvisada para onde as pessoas saltam após essa bênção. A Arca da Aliança, como as pessoas se calhar sabem, foi supostamente roubada pelo filho do rei Salomão e da rainha Sheba, que governava o reino de Axum, roubada em Jerusalém e trazida para Axum, e é lá que ela permanece. Está... Vamos dar um salto, apesar de a Tanzânia ter encontrado Marta Tuga, a cientista, há sempre um Tuga no caminho, fazendo investigação na malária, e chegamos à Namíbia, o comboio para o Walvis Bay, e depois o deserto e os comboios a diesel, fazendo uma viagem no tempo, como também diz no seu texto. A Namíbia é praticamente um deserto, mas aquela cultura boer, aquela cultura tipicamente colonial alemã, ainda é muito presente neste país, hoje em dia, independente de direito próprio. Foi esta também uma grande transição até chegar ao Cabo Agulhas? Sim, a Namíbia marca, de alguma forma, o início do fim. O final. Uhum. Já não é aquela África que se vai à procura, a África que do nosso imaginário deixa de existir. É um país enorme, com 2 milhões de habitantes, um enorme deserto, como diz, e onde é extremamente difícil viajar, precisamente porque não há pessoas, e portanto, se não há pessoas, não há pessoas para transportar, e portanto acaba por ser complicado movimentar-nos ali sem um veículo próprio. Mas o mais marcante disso tudo é precisamente essa transição, esse sentir que já não se está em África, na África da savana, da floresta tropical. Isso deixa de facto de existir, de um certo caos que... E até dá alguma ingenuidade e alguma bondade. Exatamente. Porque depois, quando pede boleia a um camião, provavelmente apanhou 2 boers que o fazem apiar e deixam-no completamente prostrado e desanimado e desiludido e até revoltado. Exatamente. Foi, como eu disse ainda há pouco... Bem-vindo à civilização. Exatamente. Se no Sudão consegui viajar à boleia sempre e sem pagar rigorosamente nada, chego à Namíbia e julgando eles que eu pagaria por uma boleia, dão-me boleia, mas passado pouco tempo me obrigam quase a sair, dizendo que se não tenho dinheiro também não viajo com eles. No money, no honey. Exatamente. Isto no meio do nada, o que é. É das coisas mais difíceis de gerir em viagem, é perceber que há pessoas que não se importam rigorosamente nada com a nossa condição. Isso é o mais frustrante. Isso, infelizmente, aconteceu na Namíbia, o que tornou ainda mais difíceis e mais desgastantes aqueles últimos dias, que já são dias em que sabemos que vamos regressar, em que há um misto de emoções, e torna-se um pouco frustrante essas pequenas situações. Fechamos assim esta edição de Livros com Rumo, programa número 320. Tivemos como convidado o viajante Mateus Brandão, ele que é o autor de Destino Sul, uma edição da Parsifal. Esta é também a nossa última edição, antes de uma pausa para férias, durante o mês de agosto. Regressamos às emissões originais no dia 5 de setembro, aqui na antena da Universitária. Votos de umas boas férias, se for o caso, e até setembro. Thank you.